Departure is being Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Departure after Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. After direct Azot position. Alpha Zulu Oscar Tango Echo position. Okay, copy. We are clear by Puka, departure, transition, and after Puka, it will be assaulted and then Zipar by upper Zulu 10, Europa 084. Affirmative, squawk code 5447, report to Zapruri, startup stand 10, report taxi. Squawking 5447, and I understand we are clear for push and start Europa 084. Salvador, Europa 084. See me? Europa 084, please confirm we are clear for push and start on number 10. It's approved, report taxi. Call you for taxi, Europa 084. 4209 Azul, é o solo, voltamos? Aprove, 4209. Salvador com fins 360, Pesolu. 16, pista 10, curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.120.8 e o transponder é o 5460, o azul 4209. Azul 4209, autorizado com fins, pisou 360 via acesso 16, decolando 0, curva à direita da El Leda Bridge, zona 5460, controle Salvador 208, azul 4209. Correto, chame pronto, 4209. Amarelo. Condor, Europa 34, we are ready to taxi. Okay, taxi approved via May Apron, taxi India, report on holding point, where to take off, Europa 084. Clear for taxi via Apron, India, and call you reaching holding point runway 10, ready for takeoff, Europa 084. Salvador 4209 da Azul, se tiver estacionamento, ou gate 3. Ciente, aguarde no gate 03 do Azul. Aguarde, no 4209. Oi, Salvador, para Recife com a informação alfa, 3305, para cópia. 2305, agora é a cópia, o ajuste no 0 ou no 3? No 0, no 2, aguarde. 3305. Europa 084, we are reaching holding point runway 10. Europa 084, line up in takeoff runway 10, Indy 180 degrees, 2 knots. Clear 4, enter and take off on runway 10, Europa 084. Azul 4209. Agora sim, Azul, chame táxi. Mata. Guardião 07. 07, prossiga. Passou o Pitofu, 510, a edição é o baixo do grupamento. 07, reporte vertical de Itapuã. Passará vertical de Itapuã, Guardião. está em Itapuã, Guardião 07. 07, condição de 35, confirmo. A gente aguarda aqui no setor e, quando autorizado, vai para o povo direto no agrupamento. Gente, mantenha a vertical de Itapuã, aguarde 07. Tá, mantendo a vertical de Itapuã, aguarde. Torre Salvador, boa noite. 3555, estabilizado no LS. Europa 084, takeoff airborne at 13, Salvador 120.8, have a nice trip. 208, Europa 084, muito boa noite. Hein? 595, baixou e travou? Baixou e travou, 595. Variável com 3 nós, pouso autorizado, pista 10, 1013. Quem foi a aeronave da Gol que me chamou? Chamou a torre? 074. Ok, aguarde a cópia número 2, o ajuste no 013. Guardião 07 visual com trempo na sinal? Afirmativo. A retaguarda do mesmo está livre, agilizar para o pátio do Graé, ok? 07, reporte na final para o Graé. Zero, guardião 07. Afirmativo, a retaguarda do traço agora que está na final, pro, direto para o pátio Graé. É, azul 409 para o táxi, 117 a bordo com 2 horas e 55 autonomia alterna Galeão. 4219, direita, ponte espera, reporte pronto para decolagem, ajuste 1013. Chama pronto, 13-4209. Só confirmar, o Guardião 07 está visual com tráfego, está prosseguindo na retaguarda, Bugré. Firmo, estou visual, 07. Iniciado. Boa noite, TAM 3178, passando interno, baixada e travada. 3178, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Boa noite, Salvador, Gemini 186, o Rio. Rio 186. Direita, Alfa Kilo, pátio 3. Direita, Alfa Kilo, pátio 3. Azul 4209 está pronto, ponte espera da 10. Mantenha a ponte de espera, 4209. Tá bem. Torre 5972 da Rio Galeão 3420. Gente, aguarde a cópia número 3, 1013. Ele vai aguardar. 3178, pouso autorizado, uma centena com 5 nós. Picha 10, 1013. Livre pouso 10, 1013, então 3178. 3305, copia. Pronto para a cópia, 3305. Salvador Recife 330 para o Whisky 58, pista 10, esquerda, Napu, Caracaju, controle 1120.8 e o transponder 5455, outra 3305. Pista 330 para o Whisky 58, a porta de colagem por esquerda, sai da Napu, Caracaju, Recolheu 2-0, última 8, portão 34. Para o Santa 3-2. Correto, portão 7, chama pronto. Camarada, Santa 3. Salvador, boa noite, Xené, 6224. Continua a aproximação, aguarda a ficha livre, Xené. Confirmo, só um instante para a cópia, 074. Noite 07, solou a zona 8. Oito ao zona 8, táxi agora à direita via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, então 3, zona 2-4, pouso autorizado, no 2-0 graus, 3-9, pista 1-0. Dive, pouso pro 6224 na 1-0. Foi Salvador, no 7, para pushback, o TAN 3305. 3305, autorizado, puxar no 7, Antax. Chamada para ataque, 3305. Na 074, cópia. Guarulhos, 360, Pesolu 21, pista 1-0, direita, a Boelefa é a saída. Controle, 1208, transponder, 5454, gol 0074. Zona pronta, portão 2, 1074. Mantenha antes da Juliette, 3178. Okay. Xené 6224, solou aos 21, táxi via direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Azul, alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, 4-2-0. Prossegue. Pode prosseguir, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Tá pronto, azul 409. 4209, decolagem autorizada, 120 graus, 4 a mais. Decolagem azul 409. Quanto a bordo, confirmando? 78 a bordo. Delivery táxi, pátio principal, Índia Alfa, repórter no ponto de espera, 3305. 4209 aos 24, 1208, boa viagem. 308, obrigado. 3178, observe o TAM, após o TAM, portão 7. Levando o TAM para o 7, então 3178. 6224, segue o TAM, portão 01. Segue o TAM 01, 6224. 5972 a Rio, copia. Guarda, cópia é o número 2. Número 2, não se escuta. Para a torre. O Gol 1074 está no portão 2, pronto para pushback e acionamento. Aguarde, 1074. Cinco alinhar e decolar 10 no 30 graus 79. Autorizado alinhar e decolar 10, 3305. 0074 da Gol, já coordenando com a equipe de solo, após o Oxené parquear no, na posição 1, está autorizado puxando 2.